Standard. 11 horas. Kings of Convenience. 4 de novembro, Coliseu de Lisboa. Kings of Convenience. O cancioneiro das nossas vidas com as novas canções de Declaration of Dependence. Para descobrir a 4 de novembro no Coliseu de Lisboa. Bilhete já à venda. Passado. Presente. Futuro. Radar, o futuro agora. Cá estamos para mais uma hora de Feriado 25. Começou às 22, dura até à 1 da manhã. É o novo horário em outubro de 2009. Pontinha da antena radar, como é costume, 97.8 MHz, a radiodifusão online, radarlisboa.fm. Bem-vindos. Keep tight. Don't you know we're gonna get down real fine? Yes, we are. We'll be right back. os sons que começaram a ouvir e continuam a ouvir querem dizer boas-vindas à segunda hora de Viriato 25, segunda das 3 horas desta noite, em plena radar, evidentemente. Endless Boogie Smoking Figs in the Yard, Stephen Malkmus and the Jakes. Like call your dad and look you up on all you claim to want to share. Claim to want to share. Don't cater to the throng in your head, 'cause this is not a passenger line. Everybody's red, elusive like it's soon to acquire. A half-sunken church, expanding candle necklace of hair. A snow-stricken ghost will politic the edge of infinity. The habit technique ingrained. Smart in suits of charcoal gray. Suits of charcoal gray. Bring to the fore a thought corridor, a purple puma's guarding the gate, a meta grotto. You'll hear no echoes, isn't it sweet? The people you meet, connected with the calendar kids. I'm one with a grid, it turns me into a double form. I risk the association at every turn. We'll be right back. noticiários da segunda das 3 horas de Viriato 25 em plena noite. Radar até 1 da manhã. Endless Boogie, Stephen Malkmus and Jake Selmo Delmo. Saltamos de imediato para os sons de uma das próximas visitas, para uma daquelas datas muito especiais em Lisboa. Cinema Nimas, 24 de novembro, horário 22 horas. Referimos-nos aos Six Organs of Admittance, são antecedidos há alguns bons dias antes, uma quinzena quase, 11 de novembro, com atuações na Caixa Económica Operária para os Black Lips and the Sticks. Six Organs of Admittance. De Viriato 25, Six Organs of Admittance. entre vários assuntos da Antena Radar esta semana. Já chegaremos ao caso do álbum de família no palco Radar, recuperações ao longo da semana e depois um compacto, diabos, ao fim de semana com os Bauhaus 1998, ao vivo, bem entendido. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Nos começos do século, Godalho, protegido do rei e um dos animais mais poderosos do Estado, encomendou dois quadros a um afamado pintor para decorar o seu despacho na capital, nos quais aparecesse retratada uma conhecida ovelha, personagem cotidiana da literatura cor-de-rosa. Para evitar o reconhecimento imediato, Que pintou-a com um focinho estereotipado, típico das ovelhas que frequentam o circuito da transumância na meseta espanhola, e numa postura sensual. Ainda que se fale da sua procedência de uma das melhores famílias ovinas do Sul, enriquecidas com o comércio da lã e o queijo de ovelha, e até se lhe atribuam títulos nobiliários e antepassados régios, não sabemos com certeza a origem da distinguida ovelha retratada por Que. Do que estamos seguros é de que nos deleitamos com uma das obras mestras deste genial pintor. Dependendo das visitas que recebesse, Godalho trocava um quadro por outro, com um mecanismo de cordas, porque havia hierarquias lanares que não suportavam a visão da ovelha nua. Se não fosse por haver muitos carneiros ostentando o poder e pelo apoio incondicional de Godalho, Que teria tido sérios problemas com a censura, com este primeiro nu de uma ovelha com a lanugem pública rapada. Centrando-se no olhar ladino e atraente da ovelha, as más línguas começaram a murmurar que, na madrugada, a retratada se oferecia, ou melhor, janota, nas feiras e na corte. A figura, realizada com minúcia, aparece elegantemente recostada entre tonalidades verdes que recordariam a frescura da erva, em contraste com os brancos da neve do inverno na serra e o rosa das flores nos pratos primaveris. A ovelha vestida, a ovelha nua. Caderno de Animalista. Texto Anton Fortes. Ilustrações Maurício Quarello. Tradução do galego Dora Isabel Batalin. Edição Oco Editora. Coleção Oco Arte. Para trás, mais um Tirolinhas, agora habitualmente, mais cedo um pouco, na segunda hora de Viriato 25, 23 e 20 foi o que cumprimos hoje. Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. E agora resta caminhar em soltas até à outra rubrica fixa desta segunda hora, é o A Colher de Blues, como é habitual. Por aqui rodaram os White Denim, Mirrored and Reverse. tema chama-se Down by the Sea, longo, mas bem à maneira dos Wooden Chips. Foi mais uma solta na altura em que andamos por aqui na emissão Viriato 25 na Radar, a caminho de mais uma colher de blues. Uma dedicatória one-off aos Blackies e Bad Rolly. Amanhã sim será a convidada, neste caso uma convidada para nos acompanhar ao longo da semana e também da primeira noite da próxima. Falhou-nos o disco, entre outros. Blackies, So He Won't Break. Bad Rolly, Nobody's Fault But Mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. And I said if I should die and my soul becomes lost, then I know it's nobody's fault. It's nobody's fault but mine. Oh, I got a mother. I got a mother and she can pray. So I said if I should die and my soul becomes lost, then I know it's nobody's fault but mine. Amanhã teremos uma convidada propriamente para acompanhar-nos ao longo da colher de blues nas noites seguintes. Desta vez foram one-offs para Black Keys, Bad Rolly. E não é que descobrimos também por aqui neste mesmo disco de New Dictionary of Blues and Soul, C.C. Steve. Com ele encerra a colher de blues da noite, Variado 25. Noite dentro do radar, 22, 1 da manhã. Tango up, tango down, everything go, they'll come back around. Treat someone like a dog, he'll come back. He'll come back and bite you, and that's the fact, show. There you go. I don't know about turning the other cheek, and I don't know though going to the meek. I do my best to treat you all right, and do me wrong, surely gonna find a fight. Cause that's the way the thing goes down, it falls to the ground. down that way. The thing go down if I fall to the ground. Someone like a dog, it'll come back. It'll come back and bite you, and that's the fact. Could that the way the thing go down? It fall to the ground. That the way the thing go down? It fall to the ground. That the way the thing go down? It fall. That the way the thing go down, it fall to the ground. That the thing go down, it to the ground. The thing go down, all to the ground. Are you gonna come with me? sands of Brixton, shot down on the pavement, waiting in death row. Escape's called surviving, 'cause in heaven, as in hell, you can crush us, you can bruise us, but you have to answer to. Final da segunda hora de Viriato 25, estamos convosco, como é habitual, desde há umas duas semanas por aqui, neste mês de outubro de 2009, entre as 22 e a 1 da manhã. A última hora tem as rubricas habitualmente já estipuladas, na ponta da língua, depois uma pitada de country music e depois também o boomerang. Foram os Nouvelle Vague, uma entrega notável para Guns of Brixton dos Clash. Para encerrar esta hora, Simeon Mobile Disco and Alexis Taylor, Bad Blood. noite. Uma das reuniões mais aguardadas do ano está prestes a passar por Portugal. Skunk Anansie. 3 de novembro, Coliseu de Lisboa. 4 de novembro, Coliseu do Porto. A banda liderada pela carismática Skin volta aos palcos com os maiores êxitos da carreira. Skunk Anansie. 3 de novembro, Coliseu de Lisboa. 4 de novembro, Coliseu do Porto. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro. Agora. Da terceira e última hora de Feriado 25. É a nova Toca do Lobo por aqui na Radar. Mais espaço. 22, uma da manhã. De segunda a sexta, dá também um regime terça a sábado. Pontinha da antena Radar, 97.8 MHz. Online, radarlisboa.fm. Din nam tade ko taka jan ko kupata ke tukupata ke tad din ko taka jan ko tad din karda ka tad din tanga tad din tanga tad din tanga karda ka tad din tanga tad jan taka din nam tade ko taka jan ko kupata ke tukupata ke tad din ko taka jan ko tad din din. Na ponta da língua, a inaugurar a terceira hora e desta vez, após duas semanas de tentativas apenas em som, finalmente spoken word. Ladies and gentlemen, please welcome Jack Kerouac. Jazz, the place is roaring, all beautiful girls in there, one mad brunette at the bar, drunk with her boys, one strange chick I remember from somewhere, wearing a simple skirt with pockets, her hands in there, short haircut, slouched, talking to everybody. Up and down the stairs they come, the bartenders of the regular band of Jack and the heavenly drummer who looks up in the sky with blue eyes, with a beard. He's wailing beer caps of bottles and jamming at the cash register and everything is going to the beat. It's the beat generation, it's Bayat. It's the beat to keep, it's the beat of the heart. It's being beat and down in the world and like old-time lowdown. And like in ancient civilizations, the slave boatmen rowing galleys to a beat. And servants spinning pottery to a beat. The faces. There's no face to compare with Jack Mingers, who's up on the bandstand now, or the colored trumpeter who outblows him wild and dizzy, but Jack's face overlooking all the heads and smoke. He has a face that looks like everybody you've ever known and seen on the street in your time. Sweet face. Hard to describe. Sad eyes, cruel lips, expectant gleam, swaying to the beat, tall, majestical. Waiting in front of the drugstore. A face like Hunky's in New York. Hunky, whom you'll see on Times Square, somnolent and alert, sad, sweet, dark, holy. Just out of jail. Martyred. Tortured by sidewalks. Starved for sex and companionship. Open to anything. Ready to introduce a new world with a shrug. The colored big tenor with the big tone is blowing sunny stits clear out of Kansas City roadhouses. Clear, heavy, somewhat dull and unmusical ideas which nevertheless never leave the music. Always there, always far out. The harmony too complicated for the motley bums of music understanding in there. But the musicians here. The drummer is a sensational 12-year-old Negro boy who's not allowed to drink, but can play. Tremendous, a little lithe, childlike Miles Davis kid. Like early Fats Navarro fans you used to see in Espan Harlem, hep, small. He thunders at the drums with a beat which is described to me by a near-standing connoisseur with beret as a fabulous beat. On piano is Blondie Bill, good enough to drive any group. Now Jack Minger blows out and over his head with these angels from Fillmore. I dig him. Now he's terrific. I just stand in the outside hall against the wall. No beer necessary with collections of in-and-out listeners with Bernie. And now here returns Bob Berman, who is a kid from West Indies, who barged into my party 6 months earlier with Dean and the gang, and I had a Chet Baker record on, and we hoofed it at each other in the room. Tremendous. The perfect grace of his dancing, casual, like Joe Louis, casually hoofing. He comes now in dancing like that. glad. Everybody looks everywhere. It's a jazz joint and Beat Generation mad trick. You see someone, hi. Then you look away elsewhere for something, someone else. It's all insane. Then you look back, you look away, around. Everything is coming in from everywhere in the sound of the jazz. Hi. Hey. Bang. The little drummer takes a solo, reaching his young hands all over traps and kettles and cymbals and foot pedal boom and a fantastic crash of sound. 12 years old. What will happen? Keep this frequency clear! Pontas da Língua com Jack Kerouac esta semana, a inaugurar a última hora de Viriato 25, é o Noite Dentro, neste caso a edição segunda para terça-feira, pontinha da antena radar, 97.8 MHz. Hellhole Race para Girls. E também The Legendary Tiger Man, Lonesome Town. Quando pensávamos ter todos os ingredientes, eis que faltava uma pitada de country music. Just 2 feet, it is here. Minuto 25, nova rubrica incluída quando aumentamos o tempo e o espaço provinante na radar das 22 para uma da manhã. É a pitada, a tal pitada de country music, a Leila Dian, To Be Still. She was always walking, singing to her footsteps, dirt ditch paths and pine cones, digging up glass bottles, rusty springs from feather beds, old hubcaps on the picket fence. She planted beds of flowers, stayed outside for hours. In spirit, she's drifted to the ocean. All those years of waiting for the water. She's watching long shadows call in the tide. Darkness of the winter, painting all these mermaids wandering to the seashore. She wanted him to follow, but his heart is with the hillside. In spirit, she's drifted to up in the mountain. The sunset on the ocean, gathering shells and beach glass and dancing with the rolling waves. It gives her peace of mind. But she will always love him, lost up in lost up in the mountain. Let's handsome fellow, you hold me dear. I've seen blue eyes and straight white teeth, golden minds and sturdy feet, but every path has led me back to you. Every path has led me back to you. Para trás ficou mais uma pitada de country music com a Lila Diane, com Continuaremos Amanhã. O palco radar desta semana é muito especial, Bauhaus 1998, ao vivo em New York. A emergência punk dos Ramones é aperfeiçoada ao terceiro disco. Rocket to Russia apresenta uma produção mais cuidada, canções com sabor mais pop, incluindo piscadelas de olho ao surf rock. Rocket to Russia, de 77, talvez o melhor álbum dos Ramones, para escutar na íntegra esta semana na Radar. E a primeira vez é logo quarta-feira às 14. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 22 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Rádio escreve-se com R grande. E Radar também. É a última meia hora da tripla edição desta noite, segunda para terça, pontinho da antena Radar. Daqui a pouco há Boomerang. Shut the fuck up. Daft Punk is playing at my house. LCD Sound System. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kids. Show you the ropes. About 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. TV Cabo pode ouvir a Radar na sua televisão. Na Powerbox, carregue na tecla amarela do comando. Na Zonebox, aceda à lista de rádios através da barra de programação. Se ainda não tem a Zonebox, ligue 16990. Viriato 25, noite dentro, neste caso até à uma da manhã na pontinha da Tenda Radar. É uma longa dedicatória, a musical history. Falamos da band. Garden. No, it's always locked. Just a con. You knew it. Why'd you do it? I've been hiding in the dark. Now I must be on my way. I guess you really have to stay inside the mission log down in Modoc, Arkansas. Começamos a semana passada esta longa dedicatória em boomerang The Band, The Musical History. Estamos ainda nos primeiros tempos de Ronnie Hawkins and the Hawks e também Living and the Hawks. Depois, já como tiveram a ocasião de reparar em algumas experiências com Bob Dylan, esta que seria a banda preferência de acompanhamento de Bob Dylan durante muitos anos. Oh, package in the mail. Burden and the stone in jail. I left the snow with Abigail. Went on down to fix his bail. Locked him in a gunny sack. His hands were tied behind his back. Claimed he was a good boy, but they never heard of that. Em Boomerang, começada a semana passada para The Band, a Musical History. As despedidas de mais uma edição de Feriado 25, neste caso a primeira de 5 esta semana na Antena Radar, 22, 1 da manhã. Boa noite. Do Radiohead. Com a Radar, logo após a 1, a recuperação dos U2, álbum de família da semana passada. Tchau. Take care. Radar. Uma hora. Eles estão de volta. E ninguém os vai conseguir controlar. Franz Ferdinand. De dezembro, Campo Pequeno. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Presente. Futuro.